Faz um bem, faz um mal. Nosso amor será sempre assim. O brilho de cristal é o brilho do sol. Vai ser, mas já vale, você não tem.